Salve, amigos da Mutante, aqui é o Fernando e hoje eu tô aqui invadindo excepcionalmente o descarrego do grande Victor. Excepcionalmente hoje ele não pôde apresentar o programa e eu fui incumbido dessa honra aí, uma satisfação enorme, um dos programas favoritos da grade da Mutante, que é o descarrego, e fazer uma seleçãozinha aqui de Sky. Espero não decepcionar os ouvintes semanais do descarrego, do qual eu faço parte sempre que possível, eu tô ouvindo o programa. E, poxa, uma honra sem tamanho poder fazer parte aí de uma edição especial do programa. Sem muito papo, que tem muito som para rolar, vamos abrir com The Slackers, Manuel, banda nova-iorquina aí, dispensa maiores apresentações, várias vezes vindo ao Brasil. Show desse ano deles foi matador, vi aqui do lado de casa, no quintal de casa, aqui em São Caetano, foi muito divertido, como das outras vezes foram também. Na sequência a gente vai estar a gente vai ouvir a faixa que chama Tema, do Victor Rice, outro cara do mesmo rolê dos Slackers, lá de Nova York, mora aqui em São Paulo há um bom tempo, produtor, cara aí acima da média dentro do estilo, gosto muito dos trabalhos dele. Depois a gente vai ter um clássico do Rapcat, Nigel, outra banda que a gente tive a felicidade de ver aqui no Brasil, do Sesc Pompeia, a única vinda deles pra cá. E a gente finaliza esse primeiro bloco com o What They Say, do Firebug, banda já extinta, banda nacional aí, que trafegava por esse lance do ska tradicional e fazia o que toda banda de ska tradicional, como eu entendi quando a gente recebeu essas bandas, fazer, que é fazer o ska e as outras linhas de música jamaicana, o rocksteady, o reggae, eventualmente o dub, enfim, e é isso. Primeiro bloco tem Slackers, Victor Rice, Rapcat, Firebug. Daqui a pouco eu tô de volta aqui no descarrego especial. Valeu, aumenta aí que tá dançando de programa. Manuel, my friend, Manuel. Segundo bloco do Descarrego, aqui é o Fernando, excepcionalmente hoje apresentando o programa. Vamos partir para o segundo bloco com um bloco de bloco ligado também aos ska mais tradicional. A gente vai começar com uma banda dos anos 90 que chama The Robustos, vocal feminino, a faixa Don't Stay Away, muito bacana. Na sequência a gente vai ter os ingleses do The Delegators, se não me engano banda já extinta também, já depois dos 2000. É, também uma vocalista feminina, o nome da faixa é Minus One, bem bacana. Na sequência a gente vai ter o Agrolites com Work To Do, banda que veio pro Brasil uma vez e eu vacilei, eu não conhecia tão bem na época o som dos caras, acabei deixando passar, infelizmente. Fui conhecer muito tempo depois, ouvi os discos e achei sensacional o trabalho dos caras, mais ligado à linha do Dirty Reggae, né? Som mais cadenciado e tal, gosto muito do som deles. E a gente vai finalizar com Anything, do Save Ferries, do EP da volta da banda Checkered Past. Monique Powell aí, já cercada de outros músicos diferentes daqueles dois primeiros álbuns deles dos anos 90, lançaram esse EP bacana, então para lançar um álbum ao vivo aí, alguma coisa do tipo, parece que tá gravado aquele lance de crowdfunding, vão lançar em vinil a parada. E é isso, segundo bloco do Descarrego, comigo no comando hoje tem Robustos, Don't Stay Away, Minus One do Delegators, Worked do Agrolites, e a gente finaliza o segundo bloco com Anything do Save Ferries. Daqui a pouco a gente está de volta com o terceiro bloco. Aumenta aí. Yeah. De volta aqui com o terceiro bloco do Descarrego. Vamos fazer um bloco aí agora só com bandas nacionais. Bloco aí com 5 bandas. Vamos começar com uma banda que não é necessariamente uma banda de ska, mas é uma banda, vamos dizer, que apresentou ska para um grande público aqui no Brasil nos anos 80. Ainda estou falando dos Paralamas do Sucesso. Banda que dispensa maiores apresentações. A gente vai ouvir a faixa que chama There's a Party. Tá no álbum deles, O Selvagem, de 86. E é uma música que eu não conhecia até eu ter a cópia física do disco há um certo tempo atrás. Conhecia o que todo mundo conhece do Paralamas, algumas coisas mais e tal. E comprei o disco, Selvagem, viu o nome de faixa em inglês, mas não imaginava ouvir esse ska vigoroso, com a cara do que se fazia nos anos 80, letra em inglês muito bacana do Ebert, e é uma sonzeira, cara. Gosto muito dessa música. Na sequência a gente vai ter os Camundongos com os Canudos, uma faixa basicamente instrumental, só com alguns trechos falados. Tá num show deles de volta no Sesc Belenzinho, outra banda muito importante para ska nos anos 90, assim, da época que eu comecei a ouvir ska realmente e sabendo do que se tratava, né? Com aquela coletânea Ska Brasil, o Skaba da Badu, que era o programa que ia ao ar na Brasil 2000 FM. Apareceram algumas coletâneas na época, algumas bandas assinaram com gravadora grande, toda aquela história que vocês conhecem, chamada terceira geração de bandas, enfim. E uma banda que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. E legal ver que eles ainda estão por aí, passaram por alguns problemas aí, mas estão tão firmes e fortes aí, continuam fazendo shows, uma banda muito bacana. Na sequência a gente vai ter o Sapo Band, que é uma banda daqui da minha área, o ABC Paulista, aqueles fazendo uma cover de La Bella Luna dos Paralamas, que tá abrindo o bloco. Outra banda também, batalhadores aí, mais de 20 anos no corre, batalhando pelo ska aqui no Brasil, outra banda que eu respeito demais, assim, passou por transições, uma fase mais ska-core no começo, que era muito divertida, para um lance mais tradicional, e estão sempre aprontando surpresas, fazendo shows bacanas, outra banda, como eu disse de novo, digo e repito, respeito demais. A gente tem na sequência outra banda aqui do ABC, uma um pouco mais nova, que é o Nocaus. Essa faixa que a gente vai ver chama Hoje, que está no trampo mais recente deles. Outra banda que está conseguindo, vamos dizer, colhendo os frutos de um trabalho bacana que eles têm feito. Abriram shows do Slackers aqui em São Caetano do Sul e para o Les Andier, que na capital, essa vinda deles mais recente para o Brasil. Banda muito bacana que vale a pena ficar de olho. Assim como os curitibanos do Abracadabra, que encerram esse bloco com Heavy Hitters. Banda que já acabou de completar sua segunda turnê pelos Estados Unidos. Bons álbuns lançados, os trabalhos visuais da banda são muito bons, os videoclipes também. É outra banda muito interessante, está conseguindo um destaque legal e que vale a pena você ficar de olho também, né? E é isso, esse blocão nacional tem Paralamas, Escamundongos, Sapo Banjo, Nocaus e Abracadabra. Daqui a pouco a gente está de volta. Aumenta aí. It's a party in the world at night. It's a party. Apesar de eu não acreditar nele, mas tudo bem. Dizem que é, né? Aparecer esperava te encontrar. Pois tenho tanto pra dizer a você, que desse jeito não dá mais pra continuar com a minha vida. Eu preciso melhorar. Já virou uma rotina e não é preciso se matar de trabalhar. Agora eu tenho, tenho uma grana pra gastar. O problema agora é tempo, quem sabe um dia a gente possa aproveitar. Ainda me lembro, vamos arrancar algum sorriso, vamos voltar a ser feliz, olhar pro céu e ver nossa estrela brilhar. Tudo que eu quero eu vou buscar, não posso mais deixar de acreditar. E assim espero que você não desista e deixe fazer parte da sua vida. Tem outra visão, como uma espécie de premonição, já esperando pro que vai acontecer com a minha vida, pra piorar ou melhorar, pra me fugir dessa rotina e deixar a vida me levar. Mas nada que restou eu pude aproveitar, e tudo que passou eu fui mudar. E assim espero que você vida. De volta aqui com o quarto bloco do Descarrego, aqui é o Fernando, que originalmente apresenta o Ten Tracks toda sexta-feira, mas tô tendo a honra aí de apresentar essa edição do Descarrego. Sem muito papo, vamos partir pro quinto bloco. A gente começa com uma banda de Nova Orleans, o Stuck Lucky, a faixa Light in the Dark. Tá no disco deles de 2016, som recente aí deles. A banda tá envolvida com aquele coletivo Community Records, que é muito interessante. Vale a pena vocês ficarem de olho no catálogo da banda do selo, que começou muito atrelado ao ska core, ao punk rock. Hoje abraça algumas coisas de rock alternativo, mas é um selo muito bacana. Disponibilizam tudo de graça. Esse selo, Community, de onde eles começaram, disponibiliza tudo para vocês baixarem de graça no site deles. Mas é interessante poder ir atrás de algum material do selo, que fazem um trabalho muito bacana e vale a pena ficar de olho no que os caras trazem. Na sequência a gente vai ter os Nova Yorkinos do Mephiscopheles, Friends Like You, que é do EP da volta deles de 2015, é outra banda dos anos 90, conseguiu um destaque bacana, com o Sue Slayer tivesse um cruzamento com os Catalites, tivesse uma banda, assim, banda de letras satanistas, meio que de tiração de sarro e tal, e alguns dos melhores músicos dessa chamada terceira geração do ska americano estavam na banda, trabalho finíssimo dos caras, e é muito bacana vocês ouvirem. A gente finaliza esse quarto bloco com o Edna's Goldfish, a faixa Story. Essa faixa está no álbum Before You Knew Better, que é talvez um dos meus discos favoritos da vida. Eu vi demais esse disco e é uma pena que a banda tenha durado pouco tempo. Lançaram mais um apenas, tem dois discos na bagagem. O vocal, o Brian Diaz, ele é técnico de palco Hold, né? Tem até um livro que ele conta essas histórias desde a época da banda até esse trampo mais recente dele, né? E, pô, não tem muito o que dizer, eu gosto muito do som deles. E vamos finalizar o programa com dois lançamentos aí do ska. Eu falei quarto bloco, é bloco final do programa. X Kerosene do Interrupters, banda apadrinhada aí pelo Tim Armstrong. Estão para lançar o terceiro disco aí logo mais. Esse é o primeiro single, chama X Kerosene. É uma banda que, vamos dizer, que está trazendo um público novo, talvez, por ska punk. Está tendo uma, vamos dizer, uma retomada interessante do gênero lá fora. Eu digo de interesse, talvez, não vou dizer mainstream, porque está longe disso, mas estão dando aqui uma saída do underground, conseguindo os espaços em festivais grandes e tudo mais. E é uma banda bem legal. E vamos finalizar o programa com outro lançamento. A gente vai ouvir Absolutely Wrong, faixa do novo álbum dos Mighty Mighty Bostons, banda, vou dizer, uma instituição do ska americano aí, dos pioneiros na mistura do ska com hardcore. Depois de um tempo em hiato, meio que 2011, 2012, voltaram, já estão com três álbuns desde essa volta. Esse álbum novo acabou de sair aí, está em junho, né, de 2018, saiu na segunda semana do mês. E outro álbum que mostra a força das composições deles. Esse é um trabalho menos pesado do que alguns anteriores. Tem menos elementos de hardcore, não, mais ligado ao ska, ao reggae e outras tendências. Mas é tão bom quanto tudo que eles já fizeram. E é isso. Uma honra ter aí apresentado essa edição do Descarrego. Mandar um grande salve pro Vitor lá na Espanha. Seu programa é massa e muito bacana ter tido a honra, a oportunidade de apresentar essa edição. Espero que você tenha gostado aí, Victor, e espero que os seus ouvintes também tenham gostado. Foi bem bacana fazer essa seleção com coisas, alguns lançamentos e algumas coisas que eu gosto de ska e que eu gosto de ouvir. É isso, grande abraço e logo mais o Victor de volta, tomando conta, fazendo o que deve ser feito aqui, que é um grande programa de ska na Mutante Rádio. Grande abraço, bloco final então tem Stucky Lucky, Mephiscopheles, Edna's Goldfish, Interrupters e Mighty Mighty Bostons. Aquele abraço. Dança aí. Fui. Time to live in the world, because I'm trying to tell us all. Crowd stops forming. shake it. And put a victim till his heart starts breaking. No real tears, cause she don't mean it. This landscape used to be so scenic. And he can make it out if he can dream it. Rising up from the ash, he's a phoenix. I'm a match, she can't see. You know she gon' burn down everything. She an arsonist in her past. Searching for, if I'm wrong, let me know why not. You're absolutely wrong.